sentou pela saco. Se achou bom. Reboque polêmico do Alessandro Barreto. Mais uma força. Equipe Cairo Som. O terrorista dos racha. Zero esquerda não se cria. Se der volta de noite, vai pra vala de dia. Não é apologia. O que eu canto pra você é realidade. O que acontece na CDT? É, se bater ideia, se vir ela vai balar. Nosso bonde não se cala. Sou cidade de Deus, e a de Deus é o quê? DJ, Frequence, Mix. A de Deus é o quê? DJ, se bater ideia, se vir ela vai balar. Nosso bonde não se cala. Sou cidade de Deus, e a de Deus é o quê? A de Deus é o quê? DJ, valentão pela saco, se achar bam bam bam. Pancadão na esquina, fica até de manhã. Resultado da mistura de puta com vagabundo. É o micróbio do veneno dando volta em todo mundo. Mas lá na minha área, zero esquerda não se cria. Se der volta de noite, vai pra vala de dia. Não é apologia, o que eu canto pra você é realidade. O que acontece na CDT? É, se bater ideia, se vir ela vai balar. Nosso bonde não se cala. Sou cidade de Deus, e a de Deus é o quê? A de Deus é o quê, DJ? É, se bater ideia, se vir ela vai balar. Nosso bonde não se cala. Sou cidade de Deus, e a de Deus é o quê? A de Deus é o quê, DJ?